420 mil, observe o 320 da ação inicial TAC. E após ingresso para o portão 03, ok? Tá, 3145, tá pronto para o táxi com 114 a bordo, 330 de autonomia alterna Guarulhos. E a direita o táxi no ponto de espera 186 torre, altímetro 1013, plano 3145. Táxi à direita, 186 na ponto de espera 1013, 3145. Tá pronto, ponto de espera da 101, 1925. 925 ali, Ari, mantém as pessoas, né? Ali mantém o 0195. Na sala aos 3, direito 219. 129, 319, boa. Alô, Salvador, boa noite, tá 319, vamos ver. 319, chamamento da Juliette. Antes da Juliette, 319. Voo 925, nível de decolagem 1130 graus, 1 milhões. Autorizado decolagem, 925. Aqui é com o Delta cruzando o estão, certo? Já para girar. Forte no solo controlado, ano 7, vento no 30 graus, 19, Mike é cuidado. Chame a torre, 108,6. Prisão 45, inicialmente ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém na cara. Confirmando seu transponder 5455 e chame o controle, vamos lá. 455, chama o controle, 95. Controle cordial, boa noite, voo 1925. Gol 9925, acione 5455. Acionado, 5455, gol 9925. Seria 2000. Como recebe agora o 9925? Estou recebendo 5456. Acionado, 5455, vai mudar pro número 1 aqui. Agora sim, Gol 925, contato radar 360, Ardo Elétrico. Ah, vou levar, vou 9D. Controle Salvador 35529, solicita a possibilidade de aprovar Vitória Conquista presente. Trip 5219, rodagem direta mais conhecida, e ONU 260-288. Gente, Recife 260-288, Trip 5219. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Trip 3145, decolando no 7, no controle, meu voo. Controle, boa tarde. Deixa na 093. Para 4-5-1-0-3. Uno 601, desce para 2000 pés, já ajustou na 013. Livre LR, reporte estabilizado. Ok, 2013, reportará o 601. Controle 3145, boa tarde, decolado, se escutando. 3145, contato radar 380, direto zero. Direto a El, sessão 380, 3145. Eu tenho aqui o 390 já autorizado, aceito a guarda, a recoordenação. Aceita 39, vou na 8. Ok, então 390 autorizado, Salvador Recife, aerovia pelo ISC 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, acione 5515. E o controle em 120, decimal 8, gol no 856. Autorizado, 90 para a esquerda. Foi, saída puta, transição Caju. 5515 no transponder, 120, decimal 8, controle, gol 1856. Chame para puxa, senhora. Para a puxa, senhora. Ok, então 3567, eu tenho aqui já autorizado o repetitivo 380, aceito ou aguardo a coordenação? Salvador Brasília, nível 380, Rotezul 17, decola com curva direita, subida Arbor, após Elefa, acione 55 no 7 e o controle em 1208, são 3567. Afirmativo. Estabilizado no ILS, cabeceira 10, avistando no 601. Uno 601, torre 118, pessoal 6. 186, obrigado. Boa tarde, gol no 601. Boa tarde, gol no 601, baixei, travou? Bote travado, senhor. Pois autorizado, pistão no zero. Vem do 120 graus 12 mais. Autorizado, 120 com 2 no 601. 12, 1 ou 2? O capa 1 ou 2? Controle 19.41.20.8. Web 6720. Galeão 360, operador 10, decolando da pista 10 da Elenda Bridge. 5530, o transponder 120, decimal 8, é o controle, 76720, portão 7. Chame, puxa, Samara. Bruna 01 no solo 27, libera a direita e chame 121 na décima nave. Siga o táxi via Alfa Juliette, portão 04. Xeremiano 43, pode prosseguir para 2000 com referência de visuais? Xeremiano 43, 2000 pés, ajuste na 013. Teste a 2000, 1003, ajuste o 6143. Esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5513 e o controle em 120, decimal 8, azul 4206. Correto, chama para puxa, senhora. Bom, no 612, reautorizado 2000, ajuste na 013. 2000, bom na 013, bom na 612. R143, livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, reportará estabilizado, 6143. Paulo Salvador, gol 1956 no 02 para posicionamento. Noite 5000 que chamou? Afirma, noite 5000 no 02, puxa treinamento. Ok, só aguardar a aeronave da companhia que é transporte de órgão vital, parque aí no portão 4, pode ser autorizado iniciar no 2 ali? Sim, pausa aeronave no portão 4, está autorizado, boa noite 5000. Já está totalmente pronto, confirme? Totalmente pronto, boa noite 5000. Ok, ok, noite 5000, desconsidere. Tem a aeronave da Trip que já vai iniciar o táxi também. É, correndo com a equipe de solo, após a passagem JR da Trip, a sua retaguarda, aí sim inicie no portão 2, ok? Frente, a passagem do Trip é autorizado, boa noite, companheiro. Xeremiano 43, no localizador ILS. Xeremiano Bruno 43, torre 118, decimal 6. 76. Gol no 612, livre LS, reporta estabilizado, redução para 1909. Está reduzindo, reporta estabilizado no LS, o gol no 612. Channel 6143, foi LS. 6143, boa tarde, baixou, travou? Mais, décimo. Sete. Ponto seguro para o táxi. Cinco, quatro, cinco, autorizado o táxi. Via pátio 1 no Indy Alpha. No ponto de espera da 10, torre 1 no 8 meio, altímetro 1013. Autorizado pelo pátio Indy Alpha para o ponto de espera 118 decimal 6. 54 no 5. Eu não faço isso. Patango Índia Mike Alfa, mantenha-se em condições usuais, direto para IP, 4500, ajuste na trama 3. Aguarde. 2022. Mike Alfa, controle. Confirme se é homologado para visual noturno. Sim. 5-4-5, deu ponto de espera da 1-0, pronto. 5-4-5, a linha aí mantém, cabeceira 1-0. Alinhará, após a passagem da aeronave pausada e manterá 5-4-5. Estabilizou o ILS, voo no 612. Voo no 612, torre 118, decimal 6. 2-6, obrigado, pegar. Torre Salvador, voo no 612, estabilizado na final da 1-0. Número 2, continua a aproximação agora e pista livre. Vento 130 graus no horário. Vente, aguardando pista livre, voo no 612. Trip 5415, livre decolagem, 120 graus no ginásio. Livre decolagem, 104-15. 6143, solo 36, solo 1219, bem-vindo. 19, obrigado. Solo, Salvador 6143. 043, consiga táxi via alta, reporte para o ingresso do táxi principal. Já para reportar a telegrafa principal, né, ou não vai? 567, POP de 89, com autonomia de 5 horas e 10, alterna com 5, está pronto para baixo. Copiado, 5 e 10 com FIS 89. É autorizado prosseguir o táxi via parte principal Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no norte, décimo 612. Bateu Índia Alfa, ponto de espera 126, 3567. China 6461 no 43, mantenha posição, guarde para o ingresso, parte principal. Vai manter a posição de hora, parte para o táxi, gol, na 8567 a bordo, 3 horas e 3 minutos, estou treinando em Salvador. Grato, 1208, grato. Alfa, pode esperar a torre, 2500, boa noite. Alfa 273, acendo identificação, MOF 4010, ajuste na 013. Alfa 4500, na 013, o ajuste em dia, Mike Alfa. Controle o 5415 da trip. 5415, contato radar 120 Coral. 120 Coral. O Xerne 143, prossiga táxi via Juliette para o Gate 09. Para o Juliette, para o Gate 09, meia hora 4. Em 30 segundos, autorizado iniciar. Tem o ponto para dar 90, pronto. Notebook 1856, a linha aí mantém, capturando já. A linha mantém o 90, 1856. Pode manter pro de rotatório? Como é que parei, gente? É o mais novo. Aqui um, reporte para o táxi. Direito 1-2, 1-9. A direito 2-9, 1-2, 1-6, 1-10. Número 1-2, prossiga táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, 08, bom nome 1-0. 6, 1-0. Salvador, boa tarde, 3567, ponto de espera 1-0, pronto. Boa tarde, 3567, apesar da rolagem do